cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade, a Bíblia. O Som do Livro, produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Cerca de 82% dos 1.036 presos que cumpriam pena na penitenciária estadual de Cascavel, quando uma rebelião foi deflagrada, na manhã do último domingo, já foram transferidos para outras unidades penais do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. As transferências foram uma condição imposta pelos próprios presos para pôr fim ao motim e libertar os dois agentes penitenciários mantidos como reféns. Segundo a secretaria, dentre os 851 detentos que vão ser transferidos, os que já cumpriram os requisitos objetivos para obter a progressão de regime ou que estejam para concluí-los ainda este ano, serão mandados para a Penitenciária Industrial de Cascavel. Os demais serão remanejados para unidades penais de Curitiba e região metropolitana, Guarapuava, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste e Maringá. Na medida do possível, os detentos serão transferidos para unidades o mais perto possível da residência de seus parentes. Os candidatos à presidência da República devem confirmar até a próxima segunda-feira como serão apresentados nas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, convocou os partidos e as coligações para verificarem se está correta a identificação de seus candidatos nas urnas das eleições de 5 de outubro. Caso o candidato não possa comparecer, ele pode nomear um procurador para fazer a conferência, que poderá ser feita também pelo presidente do partido, o representante da coligação ou seus delegados. Se houver rejeição de algum item, o candidato ou seu procurador deverá apresentar em 2 dias as informações a serem alteradas. O não comparecimento do candidato ou seus representantes implicará aceitação dos dados inicialmente colocados pelos tribunais eleitorais. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, reconheceu por meio de nota oficial, divulgada na tarde de ontem, que os empresários pernambucanos João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho e Apolo Santana Vieira autorizaram a utilização da aeronave prefixo PR-AFA na campanha eleitoral do então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A legenda afirma que pretendia proceder à contabilização ao término da campanha eleitoral, quando conhecida a soma das horas voadas, seria emitido o recibo eleitoral, total e final. Ainda de acordo com o comunicado, o partido atesta que há dificuldades para recolher os documentos necessários. A tragédia com o falecimento, inclusive, de assessores, impôs conhecidas alterações tanto na direção partidária quanto na estrutura e comando da campanha, onde as dificuldades enfrentadas no levantamento de todas as informações que são devidas aos nossos militantes e à sociedade brasileira. pesquisa Ibope. Dilma tem 34% dos votos, Marina 29% e Aécio Neves 19%. Em um eventual segundo turno, a candidata do PSB venceria com 45% dos votos, mas isso se a eleição fosse hoje. No novo cenário, Marina fica 5 pontos percentuais atrás da presidente Dilma Rousseff do PT, com 34%. O mineiro Aécio Neves, do PSDB, aparece em terceiro lugar, com 19%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Num duelo entre Marina e Dilma, no segundo turno, a candidata do PSB ganharia com 45% dos votos contra 36% da petista. Já caso a presidente enfrentasse o Tucano, ela seria reeleita com 41% dos votos contra 35% do adversário. O pastor Everaldo, do PSC, está com 1% das intenções de voto, assim como Luciana Genro, do PSOL. O restante dos candidatos também somaram 1%. Enquanto isso, 8% dos eleitores se mostraram indecisos, enquanto 7% declararam pretender anular ou votar em branco. Foram ouvidos 2.506 eleitores entre 23 e 25 de agosto. O pronto-socorro municipal Freguesia do Ó, na capital paulista, precisou ser evacuado na noite desta segunda-feira após um incêndio que atingiu 5 veículos estacionados próximo ao hospital. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, a provável causa da evacuação foi a fumaça que invadiu o local. A corporação informou que as chamas começaram por volta das 22 horas na Avenida João Paulo I, número 421, e deixaram os carros totalmente destruídos. Não há informações sobre o que provocou o incêndio. A assessoria de imprensa da Santa Casa, que administra o pronto-socorro, informou que 26 pacientes foram transferidos para outros hospitais da região. Os pacientes só deverão retornar após emissão do laudo da perícia. O presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, João Augusto Nardes, confirmou para esta quarta-feira a análise sobre a possibilidade de bloqueio dos bens da presidente da Petrobras, Graça Foster, no processo que apura irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. Falei com o relator, ministro José Jorge, e ele deve manter o processo na pauta, disse Nardes, após reunião no Ministério do Trabalho. Na semana passada, o tribunal adiou a análise sobre o bloqueio dos bens da presidente da Petrobras. O ministro José Jorge, relator do caso, manteve o voto apresentado no início do mês pela indisponibilidade, mas retirou o processo da pauta na reunião da última quarta-feira, após a notícia publicada pelo jornal Globo. A reportagem informava que a presidente da Petrobras e o ex-diretor da área internacional da empresa, Nestor Cerveró, doaram imóveis aparentes após o escândalo sobre a compra da refinaria texana. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitsumas. Meus caros ouvintes e leitores, a novidade na campanha é Marina candidata a presidente. O cansaço por tudo que aí está pode justificar por quê? Insatisfeitos, indecisos, enfim, os que pretendiam anular o voto, votar em branco ou até não votar, são maioria no crescimento apresentado por Marina nas duas últimas pesquisas eleitorais. Mesmo que repetisse promessas da campanha anterior, quando alcançou 20 milhões de votos, não houve tempo para que ela, até este momento, colocasse com argumentação razoável um projeto de governo. O que tem aí ainda é incógnita. E, de verdade, não difere muito do que está com Dilma e até pelo que promete Aécio. Com este, sim, há diferenças. Já se disse que Aécio e Eduardo Campos tinham similitude de propostas e até de posturas. Já havia até um certo compromisso de que quem passasse para o segundo turno, não sendo os dois, um apoiaria o outro. Marina não tem esse compromisso, até porque, por enquanto, é ela quem vai. E aí também a incógnita permanece. O que fará ela daqui para frente para continuar subindo e, se os números são verdadeiros quanto a derrotar Dilma, contar com votos de Aécio? Por tudo que já vi e presenciei, as pesquisas deste momento são ainda fruto do momento, da mudança, da novidade. Os números do Ibope, sem dúvida, que são significativos. No primeiro turno, Dilma com 34%, Marina 29% e Aécio com 19%. Mais impactante ainda, num provável segundo turno, onde Marina derrota a Dilma por 45% a 36%. Tudo poderia ser significativo e conclusivo se não se tratasse de política, que, como dizia Tancredo, é como o céu. No momento está de um jeito e logo após está de outro. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, cada vez mais é necessário que prestemos atenção nas propostas e não na propaganda. Os debates poderão dar mais indicativos de quem é quem e a que se propõe, com ainda algum grau de oportunismo. Por isso, para um país que já elegeu o macaco Tião, Collor e Tiririca, ter cuidado com o que se faz com o voto é o mínimo e recomendável. Inclusive, de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo, um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play, todos os sábados e domingos, pelas 8 da noite, no Canal 1. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Vários líderes do Hamas, o movimento que controla a faixa de Gaza, e da Jihad Islâmica, a segunda força no enclave palestino, apareceram na noite desta terça-feira em público pela primeira vez desde o início da guerra com Israel há 50 dias. Israelenses e palestinos celebraram um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor nesta terça à noite, encerrando um conflito que deixou mais de 2.100 palestinos mortos e 69 israelenses. Os líderes dos dois movimentos islâmicos não haviam aparecido durante a guerra em que aviões israelenses realizaram dois ataques contra líderes do Hamas, matando três deles. O presidente ucraniano Petro Poroshenko declarou nesta quarta-feira que todas as partes, incluindo a Rússia, apoiam suas propostas para acabar com os enfrentamentos no leste da Ucrânia, após se encontrar com Minsk, com o presidente russo Vladimir Putin. A estratégia de paz que a Ucrânia quer desenvolver foi apoiada por todos os dirigentes que participaram da cúpula do Minsk, sem exceções, disse Poroshenko em uma mensagem no Facebook. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Ban Ki-moon, manifestou nesta terça-feira sua esperança de que o cessar-fogo em Gaza seja duradouro e conduza a um processo político entre Israel e os palestinos. As partes concordaram com um cessar-fogo de longo prazo a partir das 13 horas, horário de Brasília, desta terça-feira, pondo fim ao derramamento de sangue de 50 dias, que deixou mais de 2.100 palestinos mortos em um dos piores conflitos entre os adversários regionais em décadas. O secretário-geral alertou que um futuro melhor para Gaza depende de um cessar-fogo sustentável e que a menor violação do acordo seria totalmente irresponsável. Ban Ki-moon advertiu ainda que ambos os lados devem assumir suas responsabilidades e sugeriu a análise das principais causas da crise que conduziu a região a três guerras em seis anos. De acordo com Stephanie Dujarric, porta-voz da ONU, a organização está disposta a apoiar os esforços de enfrentamento dos fatores estruturais do conflito. Ban citou o retorno da autoridade palestina a Gaza, o fim do bloqueio e as preocupações com a segurança de Israel como questões centrais para evitar um retorno à guerra. Além disso, reiterou que a coexistência de dois estados é a única opção viável para o alcance da paz, pedindo um retorno às negociações que encerrariam a ocupação israelense dos territórios palestinos. O acordo para o cessar-fogo, mediado pelo Egito, pede a abertura das fronteiras, o fim das restrições para a pesca, uma futura troca de prisioneiros, a reabertura do aeroporto de Gaza e o fim do bloqueio, assim como o desarmamento dos militantes do Hamas. O acordo, porém, não detalha essas questões centrais e uma nova rodada de negociações deverá ocorrer no Cairo, capital do Egito, para promover uma discussão mais profunda e significativa. Diplomatas do Conselho de Segurança da ONU propuseram a criação de um mecanismo de monitoramento que informe de maneira imparcial os eventuais violações do cessar-fogo e verifique o fluxo de mercadorias para a faixa de Gaza. Pelo menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas, entre elas, 4 em estado grave, em uma explosão que causou o desabamento de um supermercado de proprietários chineses nesta terça-feira em Virrey del Pino, a 40 quilômetros da capital argentina, informou uma fonte oficial. Entre os feridos com gravidade está um bebê de 18 meses, filho de um casal que também sofreu ferimentos graves. Segundo autoridades, o bebê foi transferido a um hospital de crianças. Há 2 mortos e 12 feridos, 4 deles em estado grave, disse em coletiva de imprensa Luciano Timmerman, chefe da Defesa Civil na região. Do total de feridos, 4 são menores de idade. O caso mais grave é o de um menino de 3 anos que deu entrada em um hospital da região com politraumatismos e queimaduras. 4 adultos estão sob cuidados intensivos com queimaduras nas vias respiratórias. Com a entrada em vigor do cessar-fogo, às 16 horas, 13 horas de Brasília de ontem,

para apurar as causas do acidente da aeronave prefixo PRAFA. O avião que transportava o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e quatro assessores, caiu no município de Santos no dia 13 de agosto. A Polícia Federal esclarece que investigações sobre crimes eleitorais só podem ser iniciadas após requisição ou autorização da Justiça Eleitoral. Atesta a nota. O PSB deve prestar esclarecimentos sobre o assunto. Na primeira prestação de contas da legenda ao Tribunal Superior Eleitoral, o jato não é listado. O Cessna Citation está oficialmente no nome AF Andrade e não poderia ter sido utilizado na campanha. De acordo com as regras eleitorais, uma empresa só pode doar produto ou serviço ligado às suas atividades fins. Os empresários pernambucanos Apolo Santana Vieira, dono da Bandeirantes Pneus, e João Carlos Lira compraram a aeronave da AF Andrade. No entanto, o negócio não poderia ter sido feito devido a problemas judiciais do grupo empresarial responsável pela suposta venda. Parlamentares da CPI mista da Petrobras adiaram para a primeira semana de setembro a reunião que apreciaria o requerimento de convocação do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. A alteração, após revelada a negociação da delação premiada do engenheiro com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, irritou a oposição. É evidente que a anunciada delação premiada provocou esse adiamento, criticou o líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná. É lamentável, porque vai atrasar toda a agenda de depoimentos da investigação, frisou Bueno. Líder do PSDB na Câmara, o deputado federal Antônio Imbaçaí, da Bahia, alegou entender a justificativa de baixo quórum apresentada para remarcar a sessão para a semana que vem, mas defendeu a necessidade de o Congresso ouvir o engenheiro envolvido no escândalo da Petrobras. Ele é o homem bomba do momento. A desculpa de falta de quórum para aprovação do requerimento é até razoável, mas dá margem para entender que é medida protelatória, ponderou. Para a oposição, quanto antes se esclarecer essa história, melhor. Fontes da Polícia Federal confirmam que o ex-diretor Paulo Roberto Costa já prestou o primeiro depoimento da delação premiada à Polícia Federal. A oitiva teria acontecido na sede da Polícia Federal em Curitiba, com a presença do juiz responsável pela investigação, Sérgio Moro. Agora, o Ministério Público Federal precisa se manifestar sobre o acolhimento da delação premiada, apesar de a decisão final caber ao juiz. O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, disse ontem que até o momento não há registro de denúncias de constrangimento a candidatos por parte de traficantes e milicianos. Ele disse que se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio pedir, haverá reforço policial nas favelas, de onde partem reclamações dos candidatos. Queria dizer para a população que não existe nenhuma ameaça registrada. A ameaça que houve foi de uma deputada, que já foi apurada. Havia uma placa onde a moradora disse que não queria. A polícia está pronta para agir, mas nós não temos ameaça com nomes de pessoas, ruas, endereço, onde isso está acontecendo, explicou ele. A ascensão de Marina Silva, do PSB, intensificou o bombardeio de tucanos e petistas à presidenciável socialista um pouco antes do primeiro debate na televisão. Os primeiros questionamentos ocorreram no fim de semana, quando Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, abordaram a inexperiência administrativa da ex-senadora, se comparada a uma presidente candidata à reeleição e a um governador eleito duas vezes seguidas. Mas os ataques prosseguiram, questionando outros pontos, como a falta de um partido forte e o estilo desagregador de Marina. Aécio ironizou durante visita ao Saara, Centro de Comércio Comércio Popular do Centro do Rio as declarações dadas pelo economista Eduardo Gianetti da Fonseca de que, se eleita, Marina pediria ajuda a Fernando Henrique Cardoso e a Luiz Inácio Lula da Silva para governar. Fico muito honrado em ver sempre referências positivas aos nossos quadros. Mas acho que o que vai prevalecer é o software original. Quem vai governar é o PSDB, com os seus aliados e, obviamente, com figuras qualificadas, sem partido e de outras forças políticas, afirmou Aécio. Ele também desdenhou a possibilidade de crescimento de Marina nas pesquisas. O coordenador-geral da campanha do PSB, Márcio França, afirmou que os novos resultados serão avassaladores. Para Aécio, a socialista embarcou em uma onda de comoção de curta duração. Ele garantiu que dentro de 15 ou 20 dias aparecerá em segundo lugar isolado nas pesquisas de intenções de voto. E aposta que o quadro para a disputa presidencial começará a se definir a partir de 15 de setembro. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gassi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.